O Salvador com 648, livrou a pista. Salvador 648, via Alfa, após Juliette, portão 03. Juliette 03, o bom 648. Espera 2580, parte militar, próximo ao ataque. Espera 2580, ah. Confirme pessoas a bordo? Tá com 04 a bordo. Autorizando Salvador. Táxi autorizado até a interseção hotel. E para o cruzamento vai chamar a torre 18 decimal 62. Táxi até o hotel, chama na torre para o cruzamento 18 decimal 62. Gol 1807. Salvador, gol 1807. Trole Salvador, a escuta do 1807. Vem para o controle. Sete. Foi Salvador, Forçada 2580, qual que é o maior cruzamento? Sem Forçada 2580, cruza a pista e prossegue o táxi com solo 121.9. Corrigindo, ingressa via pista, o Forçada 2580, não temos traço agora, reportar na 10. Ingressando na pista, reportará pronto. Primeiro volante, Juliette, ao controle. Você acabou de uma matrícula no 1500, outra vez de Vera Cruz. Vitor Índia Juliette, prossiga de retorno, é a Caixa Prego, Vera Cruz, Interlagos. Eu, Vitor Índia Juliette. Caixa Prego, Vibrando, entrando agora, é a Vera Cruz. A prova da rotatória para o Vitor Juliette. Juliette, direção rotatória. Direção rotatória, Júlio, graças. do Romeo Oscar, divertida em condições visuais, frequência de coordenação, ao tempo, o Quebec Serra, que está abaixo da aeronave, 1000 pés. Geneve 213, chama Centro Recife, em 1251, alternado no 3325. 1251, 3325, obrigado. Salvador, Oceana 2580, cruzando 1800 pés na saída da EL. Oceana 2580, contato radar, sobe para nível de voo 240, serviço de vigilância. Descente para o 240, Oceana 2580. Olha, o meu Fox Lima através do P4. O meu Fox Lima mantém as condições visuais, chame torre no noite decimal 6. 6:08, meu comandante. É uma boa tarde, feliz ano novo. Feliz ano novo, composto. 065 para o push, acionamento na 08. Autorizado, 04065, chame táxi. Chamará para o táxi 4065. Injeção direto 45 EBTA. 45 EBTA, ciente. Dá presente, curva esquerda, poste na final para pulso. O altímetro 1010, vento 1000 graus com 18 nós. 100 graus com 18 nós. O Papa Romeu, Romeu Foxtrot Lima. Positivo, 100 graus, está atento do vento. Vai reportar final EBTA o Romeu Foxtrot Lima. Afirmativo. Para sua informação, não temos tráfego a reportar agora na final da 10, ok? Positivo, está ciente, o Falcinho vai ainda não visual, mas tem que visual, vai meter separação. Não, só informando, não temos tráfego a reportar na final da 10, ok? Nenhum tráfego. Ah, positivo. Então é por isso que eu não estou visual, meu comandante. Grato, Falcinho. Reporta na final. Tem Paripe. Boa tarde, Oceana 6326, acione identificação. Autorizada a chegada Mari, desça 050. Oceana 326, Salvador, como recebe? Identifique, chegada Mari, desça 050-6326. Mari, desça por 050-6326. Vitor Índia Juliette, faz jogo com campo. Vitor Índia Juliette, chame torre no 8-6. 786, graças, até a próxima. Mais. Vitor Índia Juliette. O meu Foxtrot Lima reporta no solo controlado EBTA 100 com 19 ao vento. Positivo, reporta solo controlado EBTA ou Foxtrot Lima. Doutor Salvador, passando o Vitorino via Juliette. Confirmando. Papatango, Vitorino via Juliette. Vitorino via Juliette, o vento 100 graus com 9 nós, para cheque o vento, o altímetro no 0 no 0. Reporte na curta final, pista no 7, Vitorino via Juliette. 1 no 0 no 0, reportará na curta final da 1 no 7, Juliette. O 4065 para o táxi com 126 a bordo, autonomia 4 horas, alternando o Galeão. Taxi 4, Juliette Alfa, ponte perdão no 0, torre no 86, ajuste no 0, no 0. Bom voo, boa tarde, excelente 2012, azul 4065. Está autorizado então, Juliette Alfa, contra o ponto de espera da 0, 186, baixou agora no 0, 10. Muito obrigado aí, bom ano para todo mundo, para todos nós. Voo noite 07, desce para 3.000 pés, ajuste no 09. Rio 1011, 807. Afirmativo Romeu Fox Lima, considero no solo de Salvador, 13, frequência livre no corte, até a próxima. Isso, uma boa tarde, obrigado. Igualmente. De voo 060, chegada Mari. 060, Mari, a chegada 4038. Turinda Juliet, tráfego avistado, tem pouso autorizado, pistão 7, o vento 100 graus com 199 nós. Livre pouso 97, Juliet. Até 3.000 pés, tem tráfego à sua direita, posição de 1 hora, 5 milhas, deslocamento nordeste, ao 1.500 pés no corredor visual. Torre Salvador, muito boa tarde, é o 4065, está no ponto de espera pronto da 10. Azul 4065, boa tarde, autorizado a linha de decolar, pista no 0, o vento 100 graus com 13 nós, corrigindo, 17 nós, o altímetro 1010, 10 no 0. 10, a linha decola da 10, é o 4065. 07, traficando agora sua retaguarda, desça para 2.000 pés, autorizada final 10. 2.000 pés, final, Palmaranga estabilizado, voo 1807. 1.7. Ainda sai hoje? Mais um ou dois ainda. Eita, muita gente indo pra Caru? Muita gente voltando agora. Ah, ok então. Acabou a festa, agora é trabalhar. Agora é preparar pro carnaval já, né? É isso mesmo, agora é o aquecimento do carnaval. No 4065, não, zero. Tô ciente, 100 com 18 vento. Grato, axé. Te prossegue final, chame torre no noite desse momento. 3867, tá já. Semestre 326, desce para 3.000 pés, ajuste no 0 no 1. Desce para 3.000 pés, ajustar no 0 no 1, 63 e vento. Kilo Zulu, reporte na rotatória. Sete, já tá rotatória, Zulu. Torre de Salvador, voo 1807, estabilizado em LS, baixo travado, passar o externo. Zulu, sim, Matheus, daqui a pouco, Julie. Voo 1807, quanto à aproximação, altímetro 1000. É só confirmando, já embaixo travado? Baixo travado. Tráfego avistado, tempo autorizado, pista 10. O vento 090 graus com 189. TV Voo 90, voo 1807. Azul 4065, decolado ao Zuno 8, chama agora o controle 199, décima 8. Bom voo e aprecie aí a beleza, a paisagem aí do mar. Isso aí, obrigado. 4065. Bom ano novo pra vocês. Igualmente, todos nós. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4065, passa 2000 por 340 na Dial. Azul 4065, sobe para o 340, contato radar vigilância. 340, Azul 4065. Xané 6326, desce para 2000 pés, autorizada final 10. Autorização da 10, descendo para 2000 pés. Azul 4032, livre descida para 3.000 pés, ajuste no 0 no 1. 3.011, 4032. Whisky, Kilo Zulu, Torre Salvador em 1 no 8, decimal 6. 6.86, atrás. Salvador, boa tarde, o Xané 6314, informação Romeu. Xané 6314, identifique, desça ao 050, chegada Mari. Identificou, olha, 50, perfil Mari, 6314. Achado e travado. 090 com 15 nós, autorizado em cortar final, tá voando proa da Capitana Nocete para agilizar positivo. Afirmativo, autorizado, exclusivo. Tente a pátria de durante a aproximação na final da 197, exclusivo. Certo. A dele veio da 17, Whisky Luzulu. Uno, Cogino, o Whisky Luzulu tem livre pouso, pista no 7, o vento 090 graus com no 62 a nós, Whisky Luzulu. 090 com no 62 de nós, Uno 807 no solo de Salvador aos 21, no livre direito chama o solo 21, décimo 9. 219. 07, informação de escuta. Foi Juliette, portão 62. Portão 62, é bom. 3192, identifique, desça para o 060, chegada à Mária. Identificou 060 na Mari, 3192. Salvador, chame 326, estabilizando o localizador da UNA. Chame 326, complete a final, chame torre no 8 decimal 6. 8-6, grato, afirmativo, Zulu, considerando o solo aos 2-2, reposto levando para o pátio da areia. Do 4032, desce para 2000 pés, autorizado a final 10. Para 2000, autorizado a final 10, 4032. Toda 10. Poxa, na minha trilha 2000, posto quando baixar travado, altímetro 1090. Para cheque, o vento 090 graus com 18 nós. Sim, a gente vai reportar baixar travado, 63, 2000. A 3154, acione identificação, desça para o 070, chegada Mária. 070, na Mária, obrigado. O Esquilo Zulu livrando, até a próxima. Você travou, Xené? Afirmo, senhor. Já ia me chamar agora. Baixado e travado, senhor. Afirmativo, vento 090 graus com 18 nós. Livre pouso, pista no 063-26 do Xené. Livre pouso, 63-26. Zulu November, como você me chamou? Serena Juliette, Cairo, no meu país? Serena Juliette, Cairo, no meu país, autorizado. Fala zona 7, direita, corredor axé, após caixa prego. Aciona 0160, controle 199, decimal 8, 2186. Frequência no 251. Alterna no 3325. 125, 1-3325, azul 4065. Obrigado, senhor, boa tarde, um bom ano novo. Ano novo, bom voo. Obrigado. Aí, ajuste no 0 no 0. Bom voo, boa tarde, Vitorino e Juliette. 0 na hora 6304. Boa tarde, é o Gol 1649, sentido ACR, autorização de tráfego ideal. Estamos falando do 1-9. 1-9, chamará 63 do Lima. E 26 na escuta de solo. Bom, deixando agora a 63 do Zinha. Tá, deixando a 63 do Zinha. Alfa, após Índia, portão 01. Alfa, Índia, portão 01, 63 do Zinha. Buru 649, Ilhéus, nível 220, autorizado. Golf 677, aerovia, decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda, após Ilhéus. Aciona 5154, frequência do controle 119, decimal 8. Sente autorizado. 220 para Ilhéus via Golf 677, decola da 10 com primeira curva à direita na saída da El, transição Leda, depois direto Ilhéus, 5154, transponda 198, o Gol 1649. Autorizado Ilhéus para 10, 3104. 3154, desce e mantém o 050. 050-3154. Vai chamar embaixo travado. Apenas para cheque o vento 090 graus com 18 nós. Obrigado. Tô no 649. Travado, 4032. Livre pouso, pista 0, o vento 090 graus com 19 nós. Atente a pássaros durante a aproximação, o azul 4032. Livre pouso, 4032. Curso é a Sierra, para Barreiras, confirmando. 1 transporte de ferro, 1 novembro. Tchecos 1 novembro, aguarde só um minuto, copo. Para cópia.